noite eu me vi desencantar. Enquanto os palcos desabavam sobre mim, o meu amor então deixava o meu olhar. Dizia, vamos lá, levanta e vai cantar. Eu me vesti e ela ia amamentar. Nosso menino era plateia e camarim, e dos seus seios parecia perguntar: meu pai, o que é que a me deixa e vai cantar? E eu sabia que tinha de ir pra amenizar toda a dor da cidade. E eu pousava nos pianos por aí, tal qual um sabiá pousa no flamboyant. Por quantas vezes eu pedi a Deus de manhã deixar eu cantar pro Brasil, pra ter no portão o leite, o pão e o rabo do cão que diz não quando é sim. Eu alonjo na porta de casa, tendo ao colo nosso amiguinho. Me dava a impressão de um samba de Tom Jobim. Até que um dia eu resolvi desencantar e desabei por sobre os palcos do país. O meu amor ainda beija o meu olhar, e eu digo, vamos lá cantar pra quem chorar. Eu peço a Deus para poder doar a luz, que a minha voz cumpra a missão de atenuar toda a amargura dessa terra de Jesus. Eu digo, Vera Cruz, canta pra não chorar. E pros que cantam nos seus cabarés, tenham orgulho dessa profissão. Ouçam nos palcos dos pianos, violões, que a voz é um colibri nas cores das canções. Por quantas vezes eu pedi a Deus de manhã, conserve-me a simplicidade, pra ter no portão o leite, o pão. Não quando é assim, meu amor já na porta de casa, e o sorriso do meu alequim é um céu de emoções, e eu sou uma luz assim a brilhar, a brilhar, a brilhar. Meu amor sempre à porta de casa, e o sorriso do meu alequim. Sou um samba-canção eterno de Tom Jobim, a cantar, a cantar, a cantar. Meu amor sempre à porta de casa, e o sorriso do meu arlequim. Sou um céu de emoções, e eu sou uma luz assim a brilhar, a brilhar, a brilhar. Meu amor sempre à porta de casa, e o sorriso do meu amiguinho. Sou um samba-canção eterno de Tom Jobim.